Evangelização, música, notícia, esporte, prêmios. Rádio Difusora de Jataí, ZYH 765, 10 mil watts de potência, transmitindo em onda média 680 kHz pela internet www.difusoradejataí.com.br. Rádio Difusora, emissora que integra a rede Divino Espírito Santo de Comunicação.